Isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara, começando agora o programa Samba da Terra. Isso aí, seu programa de samba semanal aqui pela Rádio Livre Capivara. E vamos direto para a música, vamos ouvir Monsueto Menezes. É isso aí, Mora na Filosofia, uma música famosa, muito boa. É isso aí, já voltamos com mais informações. É isso aí, Massacrete na área, Samba da Terra, Rádio Livre Capivara, escuta aí. Lábios ou mãos carinhosas, eu saberia a quantos você pertencia. Nem vou me preocupar em ver, seu caso não é de ver pra crer. Falecido, bate o bumbo com vontade, que a moçada quer sambar. Castigo coro do falecido. Morreu um pai aprendioso, na verdade é essa, não se pode pegar pra voltar. Coração é quem diz: o que não serve não merece vir. nem chorou. Quando eu quis voltar, não me aceitou, nem me ligou. Oi, me empresta teu lenço, que eu estou para chorar. A saudade vem chegando, vem com jeito de ficar e vai morar. Se você não me quer, você não me queria, não devia me procurar, não devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar. Evitar a dor é impossível, evitar este amor é muito mais. Você, ora com a mulher, me deixa em paz. Assinamos um céu. Perdi a felicidade, não quero perder a liberdade. Na rua Dom Manuel. Por amar demais, a nossa convivência, Vossa Excelência diz que o culpado sou eu nada fiz. São as palavras que tenho a dizer, seu juiz. Não deve mais me procurar. A fonte do meu amor secou, mas os seus olhos nunca mais vão de secar. Morou? Eu não sou água pra me tratares assim. Só na hora da sede é que procuras por mim. A fonte secou. Quero dizer que entre nós tem bababá, tem bafafá, tem coitá. Lutadores pelas esquinas, mão pra lá e pé pra cá, pra seu nome exaltar. Mulher que troca o nome, gente que evita o sono. Copacabana de tal. Fica Copacabana de Mas olha, o samba agora vai ficar pra quem souber sambar. Ei, não é de nada, é favor, é tirar. Contra quatro, mora na jogada. FM, Rádio Livre Capivara, é isso aí, estamos aqui no Samba da Terra, isso aí, seu programa semanal de samba, ouvindo um pouco de Monsueto Menezes, daí essas últimas músicas, a gente tá ouvindo um pouco do álbum Mora na Filosofia, que é um dos clássicos dele, assim, é um sambão de qualidade, aí, como vocês podem estar ouvindo, e esse som de fundo aí é o Pixinguinha, né, eu sempre gosto de colocar como BG, background, aí, esse sonzinho de fundo, enquanto eu falo o Pixinguinha, que eu acho que é um cheirinho de muita qualidade aí, eu gosto bastante. É isso aí, vamos ouvir mais um pouquinho de Monsueto, depois a gente troca de artista, é isso aí. Rádio Livre Capivara 96,1 FM. Agora está na hora de chorar. Você é água, eu sou azeite. Não podemos nos misturar. Música.

não nasceu pra ser finado. Ai, nosso amor é um nó molhado. Nosso amor não fecha pra balanço, não fecha pra descanso, não respeita feriado. Nosso amor é um nó molhado. Deus da chuva faz chover quando quer. O Deus do vento faz ventar quando quer. Eu caí nos braços de Morfeu e ela se entregou a Lúcifer. Andei fazendo comida e lavando a minha roupa. A intriga quase desfaz um lar que já tem bodas de prata. Ainda guardo um retrato junto a mim, você de branco, na cabeça um lindo véu. Lua de mel, lua de mel. Correm, correm, pedem socorro. Cachorro não liga pra gato, mas gato, Deus, que horror. Apanhei meu quadro de São Jorge, meu violão de passos largos que morro abaixo na multidão. Já no asfalto. Yeah.

sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Pascundum. Fechava, vejam só o que se passava. Chum, chim, chum, era um China danado. Chum, chim, chum, era um homem gozado. Se via a mulher na pastelaria, chum, chim, chum, a vida esquecia. Chum, chim, chum, então a porta fechava. Vejam só o que se passava. Que linda, eu quero casar com você. Sem o teu carinho não posso viver. Ai, querida, me abrace que eu te dou depois. Pastel de parmito com doce de arroz. Mas como as pequenas nunca davam chance, o chile pesado vendia em revanche. Pastel com vento, sim senhor. Pastel com vento, sim senhor. Pastel com vento, sim senhor. Pastéis com vento, sim senhor. Ô japonês, dá um passo de cone pra mim. Eu não dá não, se não tem dinheiro pro brinquedo, eu não dá não. Chum, chim, chum, era um China danado. Chum, chim, chum, era um homem gozado. Se via a mulher na pastelaria, chum, chim, chum, a vida esquecia. Chum, chim, chum, então a porta fechava. Vejam só o que se passava. Que linda, eu quero casar com você. Sem o teu carinho, ai, não posso viver. Querida, me abrace que eu te dou depois. Pastelotinho de parmito com doce de arroz. Mas como as pequenas nunca davam chance, o chino enfesado vendia em rebanho. Pastel com vento, sim senhor, não? Pastel com vento, sim senhor. Pastel com vento, sim senhor. Pastel com vento, sim senhor, não? Para o patrimônio. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. Já que é onde agora está, esse é a aceite a sobrada. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joga, construímos nossa maloca. Mas um dia nós nem pode se lembrar. Veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas as nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia, cada talba que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: os homens da carração, mas arranca outro lugar. Só se conformemos quando Joca falou: Deus dá um frio conforme o cobertor. E hoje nós pega a paia nas gramas do jardim. E pra esquecer, nós cantemos assim: saudosa maloca, maloca querida, lindinho onde nós passemos de as feliz de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, lindinho onde nós passemos de as feliz de nossa vida. 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Esse vocês estão ouvindo o programa Samba da Terra, que vai ao ar toda sexta-feira, a hora do almoço. Mede pouquinho aí, tamo aí. Ouvimos aqui algumas músicas interpretadas pelos Demônios da Garoa. E foram Trem das Onze, Tchum Tchum Tchum e Saudosa Maloca. E agora vou mandar uns sons aqui um pouco aleatórios, mas começar na verdade com uma música que o Caetano gravou no Transa, né, um álbum dele, que chama Mora na Filosofia, que é a música do Monsueto Menezes. E é uma versão bem diferente, assim, né, uma versão até um pouco, né, pesada, assim. Vamos ouvir aí Mora na Filosofia, e na sequência mais alguns outros sambas aqui que eu tirar da cachola. Isso aí, 96,1, Rádio Livre Capivara. Queimar amor e dor. na filosofia. Pra que rimar amor e dor? Se seu corpo ficasse marcado por lábios ou mãos carinhosas, eu saberia. Ora vai, mulher, a quantos você pertencia? Não vou me preocupar em ver. Seu caso não é de ver pra crer. Tá na cara. Vou lhe dar a decisão. Botei na balança, você não pesou. Botei na peneira, você não passou. Mora na filosofia. Pra que rimar amor e dor? Mora na filosofia. Pra que rimar? Se seu corpo ficasse marcado por lábios ou mãos carinhosas, eu saberia. Ora vai, mulher, a quantos você pertencia? Não vou me preocupar. Seu caso não é de ver pra crer. Tá na cara. Eu vou lhe dar a decisão. Botei na balança e você não pesou. Botei na peneira e você não passou. Mora na filosofia. Pra que rimar amor e dor? Mora na filosofia. Pra que rimar amor e dor?

Here's a verse of 12-bar tune. You believe it's just one more flower among so many flowers that sprout. You just feel faintly proud when you hear they shout very loud. You're not allowed in here, get out. That's what rock and roll is all about. That's what rock and roll is all about. I mean, that's what rock and roll was all about. Sure. É isso aí, Samba da Terra chegando ao seu fim aqui pela Rádio Livre Capivara. Vamos mandar mais alguns sons ainda antes de finalmente finalizar o programa. Mas é isso aí, Samba da Terra, toda sexta-feira aqui na 96,1 FM e também de vez em quando pelo www.radiocapivara.blogspot.com. Inclusive nesse blog, que é o blog da rádio, você encontra todos os programas, bootlegs e todo o material que a gente produz aqui na rádio. É isso aí, Massacrete se despedindo, mas vamos ouvir ainda mais alguns sambas. É isso aí, até semana que vem. Mesmo feriado, terá o programa, provavelmente um especial aí a tarde inteira, hein? Se preparem, Samba da Terra, sexta que vem, especial Páscoa. É isso aí, abraço. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, pra tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim, há de chegar aos corações do mal. Será queimada a semente, o amor? Será eterno novamente? A história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz de chegar aos corações do mal. Será queimada a semente, o amor? Será eterno novamente? É o juízo final, a história do bem. Que vai amealhando